Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Quais são os seus valores? Ou seja, o que importa para você? Se você consegue responder essa pergunta com certeza, parabéns! Você já está a um passo de fazer escolhas de vida mais assertivas e coerentes com quem você realmente é. Quando sabemos o que é importante para nós, fica mais fácil de basearmos nossas decisões em critérios que estejam alinhados com nossa essência. Isso se dá porque, se não sabemos o que importa para nós, qualquer coisa se encaixa, porém não nos satisfaz. As definições não tão claras a respeito de nossas preferências só nos mostra o quanto estamos perdidos para nós mesmos, para quem somos de verdade, o que implica dizer que nos autoconhecemos pouco ou quase nada. Dessa forma, fica difícil sermos plenos e autônomos. Se não sabemos o que queremos, como podemos não depender de escolhas alheias? O que importa para você deve ser uma prioridade em sua vida a ser alcançada por você mesmo. Não abrir mão dessas prioridades indica que você se valoriza e está em dia com suas necessidades. Por consequência, não precisará cobrar nada de ninguém, porque suas carências estarão supridas, seus desejos alimentados. Você não precisa de ninguém para te dar aquilo que te importa, a não ser você mesmo. Observe como um bebê age e você entenderá um pouco mais sobre suas necessidades e prioridades. Quando a fome bate, o bebê chora. Quando algo dói, ele também reclama. E você? Quando sente fome, mata a fome. Quando sente dor física, procura um médico. Mas e para suas dores emocionais? O que você faz? Você dá o valor ou a importância que elas merecem? Compreende que isso está intrínseco a você? Não ignore quem você é. Não se coloque em segundo plano, não desvalorize suas importâncias. Dê a você o valor que você merece. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.